Galera de Catu, Bahia! Bruninho, manda um abraço pra mim. Coração não tava preparado pra esse beijo. Coitadinho ficou acelerado desse jeito. Dentro do meu peito um bate-bate de amor, quase que teve um piripaque. E logo senti uma sensação de paixão louca, de felicidade quase pula pela boca. Antes ele só sabia bater, agora tá apanhando por você. Eu tô envolvidão, tô interditando convite pra farra de amigo. Eu tô envolvidão, tentei parar de te ligar, mas não consigo. Eu tô envolvidão, o ingresso do show esgotado, botei pra vender. Eu só iria se tivesse um pra mim, um pra você. E assim tudo começou. Foi assim que eu fiz meu grande filho. Um beijo, mulher. Ai, ai, ai, ai. Vamos embora, velho. Coração não tava preparado pra esse beijo. Coitadinho ficou acelerado desse jeito. Dentro do meu peito um bate-bate de amor, quase que teve um piripaque. E logo senti uma sensação de paixão louca, de felicidade quase pula pela boca. Antes ele só sabia bater, agora tá apanhando por você. Eu tô envolvido, tô interditando convite pra farra de amigo. Eu tô envolvidão, tentei parar de te ligar, mas não consigo não. Eu tô envolvidão, o ingresso do show esgotado, botei pra vender. Eu só iria se tivesse um pra mim e um pra você. Vai ficar assim no piano. Se tivesse um pra mim, um pra você.